Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do é uma fé, choro.